Me abraça forte, você me dá sorte. Manda essa energia, sua alegria. É o que me contagia e faz feliz. Me abraça forte, você me dá sorte. Seu riso contagia, parece poesia. Essa felicidade é que me diz. Se pintar um baixo astral, eu mando ir embora. Lance de deprê, eu tô pulando fora. Não quero blá blá blá, não quero ouvir ninguém. Quem quiser atrapalhar, eu mando ir pescar. E quem bancar o chato, eu mando passear. Sou da galera verde, eu também sou zen. Hoje é nosso dia, ninguém vai mudar. Nada nesse mundo vai nos segurar. Eu e você, você e eu. O que é teu, também é meu. Junto e misturado, somos resfriado. Eu e você, você e eu. O que é teu, também é meu. A nossa alegria nos deixa curar. Astral, eu mando ir embora. Lance de deprê, eu tô pulando fora. Não quero blá blá blá, não quero ouvir ninguém. Não quero ouvir ninguém, não quero ouvir ninguém. Quem quiser atrapalhar, eu mando ir pescar. E quem bancar o chato, eu mando passear. Sou da galera verde, eu também sou zen. Eu também sou zen, eu também sou zen. Hoje é nosso. Ninguém vai mudar. Nada nesse mundo vai nos segurar. Eu e você, você e eu. O que é teu, também é meu. Junto e misturado, somos resfriado. Eu e você, você e eu. O que é teu, também é meu. A nossa alegria nos deixa curar.